Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Demorou, tamo junto, lealdade à proposta. Deus quis assim, é nós que tá de volta. Se a cena é do louco, pode deixar com nós. Família 75, demorou, é nós. E vai fechar com nós. Só os verdadeiros, guerreiro sofredor que não faz parte do puteiro. Que não se corrompeu, virou escravo do luxo. Prefiro morrer duro melhor do que ser puto. Vamos, mulher, nós sabe o que eles quer. Te oferece luxúria e rouba sua fé. No final do arco-íris, não tem pote de ouro. As gueixa, o uísque já não faz brilhar meu olho. Que seja por amor, mas também pelo dinheiro. Só ideologia não alimenta meu herdeiro. E-mail, site, internet, teclar. A modernidade me obriga a acompanhar. Aposte no seu filho, faça investimento pra amanhã ser alguém. E não fica sofrendo, prefiro que ele seja arquiteto, médico, do que um especialista que lota os necrotérios. Família, a base do sucesso, a estrutura. Luta, se pinta, tapa, rachadura. Há tempos atrás, nossa quadrilha foi desfeita. De sangue restou dois, de três loucos que rouba a cena. Sem perca, não se conquista a vitória. Sem dificuldade, nunca haverá a glória. O maior assalto é o da informação. Sempre por razão, nunca pela emoção. Alvos da lei. 6 anos de chuva alagando os pensamentos. Contra a maré, contra o mundo, contra o tempo. Lutando na incerteza, viver é arriscar. Família 75, licença pra chegar. Mais calor, mais amor, menos rancor. Obrigado pai, obrigado meu senhor. O tempo passa e nós ainda tá de pé. Pra mostrar pra molecada como é que nós chegou aqui, tá na mó disposição. Hoje com trintão, vivão, firmão, negão. Cê tá ligado que o bagulho é cabuloso. Os moleque tá pesado, a maldade tá no olho. Tem que ser no mínimo vagabundo, pra não ser arrastado, pra não virar presunto. Vários buchichos, vários querendo assunto, buscando fama pra ter nome no mundo. Eu sou daquele tempo que era bagunçado, sem permissão, sem perdão, ó, e pau no gato. Graças a Deus, ainda tô aí. Quem apostou perdeu e não me viu cair. Nem vai ver se depender desse louco aqui. Eu vou ficar velhão, tiozinho, tiozinho. Quero curtir a noite e a lua, me queimar no sol e me molhar na chuva. Quero falar de amor, quero ver o amor na mais jovem criança, o mais velho sofredor. Pois a vida passa e o que fica é só história. Quero que meu filho escreva dele com vitória. Mas enquanto isso, o clima tenso prossegue. Fama, sucesso, criando pé de breque. Em busca de poder, monstruosa multidão. Derrama o próprio sangue por herança, por cifrão. Multidão que só faz peso no mundão. Só atrasa os negubão, sem dó nem compaixão. Senhor, me proteja diante dos carniceiros. E abençoe o gueto dos cancioneiros. Cancioneiros do gueto, cancioneiros do gueto, cancioneiros.